Senti um admirável impulso, tirei emprestado o relógio do pulso, desliguei o celular com o martelo, proclamei um verbo avulso pelo universo paralelo. Colhi o fruto do luar, que é macro encantador, descartei o gosto do passado e todo o seu dissabor. Grande vitória, hoje terá um bom ju, na escuridão do ES, rap com conteúdo é abajur. Iluminando os caminhos errantes, bombardeio sonoro, palavras traçantes. Revira, volta, mudança, da água pro vinho, dama me concede essa dança. Não quero viver sozinho, te ofereço uma música pra finalizarmos com chave de ouro. E antes que fechem as cortinas, estaremos juntos no velho sofá de couro. Eu, você, a espumante, o estouro. Dois amantes da vida, curtindo bons instantes da vida, celebrando a vida, fazendo valer a razão da existência, existindo e dando sequência na vida. Dois amantes da vida, curtindo bons instantes da vida, celebrando a vida, fazendo valer a razão da existência, existindo e dando sequência na vida. Desde o ventre, ansioso por te encontrar, feliz ao ver brilhar a luz, simples pra ser feliz, respirar, presenteado com a chance, o nascimento indica o início do romance. Nossas pegadas deixadas no intervalo entre a chegada e a despedida, passo de um menino tímido, jogo no time dos que amam a vida. Há algo mágico no ar, histórias que escrevo desde o parto, sei que um dia parto antes mesmo de te entender. Nuvens dançantes sob o sol do entardecer, você passando e eu cantando você. Morro de amor por ti e continuo vivo, nem penso em divórcio, tem sempre bons motivos, momentos bons pra dividir. Meu coração para se a gente se separa, deixo de existir se você desistir de mim. Nós dois amantes da vida, curtindo bons instantes da vida, celebrando a vida, fazendo valer a razão da existência, existindo e dando sequência na vida. Dois amantes da vida, curtindo bons instantes da vida, celebrando a vida, fazendo valer a razão da existência, existindo e dando sequência na vida. I'm not going to do that.